Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 4 de dezembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1643 de 2012, que traz regras para as chamadas telefônicas de divulgação e venda de produtos e serviços, o chamado telemarketing. Assinado pelo deputado Flávio Bolsonaro, do PP, ele determina que o serviço só utilize números obtidos em cadastros com autorização do consumidor e proíbe a chamada por números sigilosos. Frisa que as ligações sejam feitas apenas nos dias úteis, entre outras obrigações. Porque na verdade esse projeto de lei teve aí a motivação nas várias reclamações que meu gabinete recebia sobre os abusos do telemarketing, né? Que nem todo mundo está disposto a ser acordado domingo com a ligação de telemarketing sobre o assunto que você não solicitou que fosse feito esse contato. Então, na verdade, é para preservar o cliente e para que as empresas que lançam mão desse tipo de serviço compreendam que façam isso durante o horário comercial, em dias úteis, para que os consumidores não sejam importunados, porque é assim que a grande maioria vê, não sejam importunados durante seu descanso. A proposta não se aplica às chamadas de órgãos públicos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.